3681, informação de tráfego à esquerda, setor norte 1 10 3, autorizado de colagem, pistola 0, vento na 2, 0 graus, 99 graus. Você está no terra do resto, a 1710 do vento, parabéns. Bolívia 06, prolonga perna do vento, aguardando para encher a base. Prolonga aguardando, vento 06. 3745. São 3745, aguarde. Aguardo. Tá passando o Delta Palm Storm, que vai estar na 1-3. Filmando o tráfego, rodação 44, 500 pés, próximo ao elevador do lado certo. Reporte de volta ao tráfego. Ajuste 019. 019, foi o dado final da 10, Nipus 01. Vamos lá, Bravo, reporte sobre a posição SEASA deixa 1010, ajuste 1019, informa informação de dados do 3, efetuando o circuito da 10. Inicialmente, posição Ciasa. Onde está a Bravo? Bravo. Olímpio 0, meio autorizado, gera base curta. Reporte final da 1-0, ajuste na 0-9. Vai girar e reportará os impulsos. Olímpio 0, meio informação de tráfego, Charlie 172. Aproximando para pouso na 1-7, 1-10, informo que o próximo circuito será pela direita, ok? Não padrão. Confirmando a volta da transição da curva. Eu conheci o... Foi falado isso quando eu te fiz o seu, né? Deixa eu ver o meu teste. Deixa eu ver o meu bravo, o vento no aeródromo 1-1-0, grau de 8, nós continua a aproximação, reporte final da 1-7. Já chegou, chegou, chegou, se vai manter sobre o sobre os arranjos. Acabou foi outra aeronave, mas já está iniciando o procedimento de check nessa posição. Sim, bom, sim, bom. Já está saindo o Ford, motor 1-6, corredor Interlagos, direto a asa. Estuda pistão, 0, 1, 0, 0. Sistema mantendo 1.500 pés, início espera da curva pela esquerda, pela esquerda. Agora está com a uniforme autorizada direto em Ceasa. Na mesma trecha, Santa Recife, no motor 1-2-3-1. Motor 1-2-3-1. Em caso de falha de comunicação, a remeta suba 1-10, efetua o circuito padrão da 1-7. Ah, cavalo. Oi, Salvador, voa, gol 1-2-5-0.0-0. Mora 250 autorizado, alinha e manter, estaciona 0. Sim, mantendo 0, mano, só isso, certo. Estação 0, já tem lógico 2 kg, forma para chegar 9 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés, missão de espera no seu respaldo. Isso, para 2006, ajuste no 019, autorizado final, procedimento da sexta, então 1-0, estabilizado. Ajuste, ajuste no 019, ajuste no 019, Hotel Delta, você se liga pra gente pro LC? Autorizado, tá falando o Victor, Hotel Delta. Hotel Delta, não tem escuta de controle. Qual? Rota genética da Tequila, você já tem um ou um entre o solo aqui. Atango, genética da Tequila. Atacando o Juliette, que é daquilo. Continua por estimação, reporte final no 7. Ajuste 1-0-1-9. Juliette, que é daquilo, após o povo sair para o pátio. Vai para o H, papá. Gente, papatão Juliette, que é 10kg. Informação de tráfego 3 da Força Aérea, 1.500 pés. O seu turno espera sobre o farol de Itapó. Não interfere. Poderá fazer pouso curto para analisar imediato na moto? Gente, após autorização, critério, ok, pouso. Yes. Pouso curto, Patrão Juliette Quebec Kilo, informação de tráfego nacional da 1-0, com Charlie 208. Alfa, você está avistado. Oi, comandor, Sam, 3437, boa tarde. Sam, 3437, boa, mantém o ponto de espera. Mantém. Seria confirmado o vento para o Juliette Quebec? Juliette Quebec, o vento 120 graus, 199. Papatão do Juliette Quebec Kilo, vento 120 graus, 19 nós, autorizado com o pista 17. Quebec Kilo. Estação em 1-2-0, 5-1-2-5, 2.800, 200, 400, voa, 200 já. Ali mantém 1-0, 3-4-3-7. Polícia 06, mantém a linha do litoral, aguardando para girar a base. Ajuste a 019. Pela mão, eu aguardando para girar a base. Solicitador, tem como ingressar... apresente ingressar no corredor forte. Confirme da sua telefone? Leva mais informe. Autorizado, ingresso corredor forte, 1 mil pés, reporta 2-0 milhas. Stand 3437, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 1-7 mais. Grupo 06, autorizado em gerar base, reporte final 1-0. Gerar base, eu não fui, 06, reportado. Centro Pé Uniforme, visual com tráfego. Perito Delta, Pé Uniforme. Você quer me fazer confirmando, você ingressou no corredor forte, como Nordeste? Afirmo, Delta Pé Uniforme. Tô mantendo o prestígio. Afirma ingresso, corredor forte, Delta Pé Uniforme. Papatango Delta, Papá Uniforme. Mantém condições visuais, voo na proa 065. Mantém visual, proa 065, Delta Papá Uniforme. Então 3437, decolado 37, chame o controle, no 0 de smoke. 08, obrigado, boa tarde, então 3437. Eu tenho 5.000 ascendentes por som, decidi chegar no Bama de 1 para o nível de voo 0, se quiser. Contato radar na decolagem, sobre a direção da Arboruna, transição alerta para o nível 3.0. Arboruna, alerta, 3.0, campo 7.8, confirma a velocidade de casa. Está reduzindo agora para 3804, pode passar dessa via para 2.000, o destino 019, autorizado o sinal LS-80, sistema 0, está autorizado. Ok, desce via, passe agora a porta LS-3804. Para o número 2 para aproximação a pista 17. Paciente número 2, para o da Ciasa, uma paciente 10, 2, 3, 2. Informo o sequenciamento de aproximadamente 4 aeronaves para pouso em Salvador. Confirma a intenção de conquistar eles. Atenção, faz uns 4 anos. Polícia 06, ciente, curve à direita, reporte sobre o farol de Itapuã, número 1500 pés. 1500 farol de Itapuã, para o caralho ali, pois 06. Ciente, aguardando a posição de pouso, posição 1-0, 3804. Romeu Bravo, prossiga controle. Romeu Bravo decolou de Serra Intercoíndia, com cruze Serra Luiz de Delta Lima, mantendo 500 pés, 2 a bordo, código 02190, via Romeu Bravo. Gente, Romeu Bravo, autorizado cruzamento pessoal da 10 entre Sandra e Duna. Gente, Bravo. Direção 3378. 3378, fala próximo 10 horas, 6 milhas, pro sul, mantendo 500 pés, Robson 44. Chega pro mínimo 8 do salão. 18953378. Fórmula 3, 5 mil, informe o tráfego 1 hora, 8 milhas, trânsito Golfo, mantendo 500 pés, Robson 44. Fórmula 3, 5 mil, agressora 2 mil pés, ajuste na 09, 30 sinal na 780, computabilizado. Delta Papai Alfone, informa o tráfego P3 da Força Aérea 1500 pés em espera sobre o farol de Itapuã. Em caso de falha de comunicações, arremete e suba 1000 pés e efetue circuito padrão da 17. Autorizado por sistema 7, vindo 1200 graus, 149. 7 tráfego Delta Papai Alfone, sala de Itapuã, no pista 1-0. Gente, Papatongo, Delta, Papai Uniforme. Continue a aproximação, reporte para gira base 1-0. Aproximação, reporte para gira base 1-0, Delta, Papai Uniforme. Deixa para 4 mil pés, deixa 1-0, 1-9, e a chegada a mão. Gente, azul, 1-0, Papão, deixa a faixa com o Guilherme. 2-9, 9, né? Gente, eu vou lembrar Paulo Fonte, você consegue efetuar uma base curta para 1-0? Afirmo, Delta Paulo Fonte. Gente, Delta Paulo Fonte autorizado, base curta 1-0, a parte na curta. Reporta na curta, Delta Paulo Fonte. Vitória de Juliette, autorizado, alinhar uma pista 1-7. Chalé 6356, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-7 nós. Olímpio 06, autorizado, gera base. Reporte final 1-0. Base reportada final Olímpio 06. Juliette, mantém a posição. Eu chamo 356, sala 57, libera direito, chame o sol, 1-2, 1-2, chama 9. Olympus 06, autorizado. Toque emitida, pistão na 0. Ventura 2, 0 graus, 1 na 7 horas. Ele toca emitida, pistão na 0, Olympus 0. Cintura de Juliette, estimado de 2 minutos para decolagem. Fazer 4-4-3-5-2 milhas, debaixo da retirada, seja só da firma nova, deixa no controle de nós, em 1-2-0-1-1. Fazer 9041, dois para 12, eu chamo 019, autorizado, sinal, 78, 20, faço estabilizado. 2 de peça, encontraremos estabilizado a zona 041. Então, o eco, eu vou mandando os prontos de ingresso dos coradores. Papatão, o Delta, papai, ele só me mantém a conta esperando aqui mesmo. Papel no Rio de Juliette, autorizado de colagem, pistão na 7, vento na 3, 0 graus, 1 na 4 nós. Olímpico 06, tocou remete ao 01, no curva à esquerda, reporte perna do vento na 0. A curva à esquerda, reporta perna do vento a 1500, o Olímpico 06. Papatão do Delta, papai uniforme autorizado, ingresso, reporte livrando na 01. Papatão do Eco de Movendo, reporte de ingresso nos corredores, matando se para o vento ao solo. Se não vendo não, tá se conhecendo no setor, tá no portão. Bom, transmissão, valeu, boa tarde. Eu só vou passando o Vitor e o Juliette. Eu tenho que ter um direito, não tenho nenhum, tenho escolhedor, acho que faz parte do Fala da Barra. Contará, Fala da Barra, Matera, meu caso, será o Vitor Índio Direto. Vento de 500 pés, 3 norte, Vitor Índio. Olympus 06, faça 360 com curva pela direita, guarda as instruções. 360 pela direita, guarda as instruções, Olympus 06. Tem uma, como para fazer Uma hora, uma milhas, como oeste, montando 1.006, no corredor visual, e papai está 3.2. Gente, se quer as ouvir, nós zero patrão. Colômbio 04, a gente vai para o Salvador, em 1.08, meteorológico. 2.95, graças a Deus, está boa tarde. Vira papai uniforme, nós estamos na frequência livre, boa. Salvador, Azul 9041, boa tarde. Azul 9041, boa. Última aproximação, a improvisação de fundo. Ajustando 019, informação de tráfego. Papa Alfa 32, mantendo a linha do litoral sul à direita. O nome peixe não interfere. Setor norte em espera, na pena do vento da 10. P3 da Corsaéria, 1.500 pés. Gente, Azul 9041. Azul 9041, autorizado pouso, pista 10, vento 90 graus, 1.5 nós. Autorizado pouso na 041. Aí você está na perna do vento, Olympus 06. Olympus 06, substitui novo 3.0, aguardando instruções. Mais um aguardando. Sério, poderia só confirmar o vento na 041? Vento 10 graus, 1.5 nós. Obrigado. Olympus 06, completamente na zero, à direita, prolonga a perna do vento, guardando para gerar a base. Regressa e aguarda o funcionário. Olympus 06, autorizado em gera base, reporte final 0. Reportará nacional Olympus 06. 120-13, boa tarde, no ponto 010, está pronto, aguardando. 120-13, boa tarde, mantém ponto que espera. Espera, no ponto 20. Pátio 5 autorizado, acionamento, é pós-táxi, Golf e Net Golf.